Cara, eu sei que vocês gostam de pênis no cu. Não adianta nem disfarçar, vocês lutam com Kung Fu. Eu falei com Kung Fu pra alguma coisa nessa música rimar. Porque não, ela ficaria muito sem graça de escutar. Mas eu quero pênis no meu corpo. E se você não gostou, vai tomar no seu cu. Vaso, vem e faz um estrago. Que hoje eu tô preparado. Yeah, yeah, na na na na na na na na na na na na na na na. É o que eu já não aguento as mulheres roubando tudo que eu quero. O que eu quero é piroca na minha bunda. E se você que tá escutando é mulher, saiba que eu vou te matar. E a pica do seu namorado eu vou chupar. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai.